Hawkins. Papapá, Sierra Kilo Delta, senhora, identificação, chegada bom, foi autorizada, desce para 4010, e chegada QNH 1093. 1013, 1093, 945. Chamamento 312, Luna completa sinal do procedimento, chame Torre Salvador frequência 98 decimal 95. 3199, após o TAP, lista para 2000 pés, QNH 1093, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, pista 0, chame estabilizado. Após o TAP, 2000 pés, 13, é para estabilizar, está autorizado, 3199. Termo, chame a 312. Chame a 312, é parte termo. É porta ali. Autorizado. Reduza para 2509, desça até o nível de voo 080, que é legal no 03. interno, contém machado travado, você é 6162. 6162, pouso autorizado, pistão no zero, vento 050 graus com 7 nós, altímetro no zero, no 3. No zero, no 3, autorizado, pousão no zero, para você é 6162. Juno 320 Maceió, azul 2704, direita via Índia, ponta de espera torre, 1895, NH 1093. Juno 1904, boa. Salvador, bom dia, gol 1095, com a informação Lima. Lima, confere, 1095, aguarde, copia. Fez coisa. É o 95 azul da azul. Aeronave? É o 9541, não tem isso. Azul 9541, aciona identificação, chegada na área autorizada. Deixa para o nível de voo 050 via chegada aqui em Adal no 0 no 3. No 0 no 3, até o 050 azul 95 azul. Azul no 1, na chinelinha 3 ou no 2? No 3704 e mantém no 0. Na nação, informação no 0. Ah, o 954 no turno direto. 9541, mantenha ainda chegada, aguarde para sequenciamento. É, se confirmando 1-0 no 3, né? 1-0 no 3, altímetro. Para a linha de qualidade 1-0, vento 050 graus, 8 nós. Não, 2095, copia. 2095. Confins autorizados e a nota do plano de voo nível 360. Saindo da Armora, leva com a primeira curva à direita, faz a leva DCT nítido, intercepta 2021. Transponda 5147, controle Salvador 1-1935. Autorizado Confins, nível 360. Sai da Armora, transponda leva com curva à direita. Após a leva, voa nítido, intercepta pelo 21. 5147 no transponder, 1935 ao controle, voo 095. Cotejamento correto, voo 095, chame pronto. Vai chamar. 2704, decolado 120, chama controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia. Muito bom dia, Gol 2199, está uma mini meia do externo, passagem de trabalho estabilizado. Bom dia, Gol 2199, visual com campo. Afirma. Pouso autorizado, pista no zero, vento 050 graus com 8 nas, altímetro no zero, no 3. Autorizando no zero, podia continuar o vento, por favor, senhor? 050 graus com 8 nas. Zero, obrigado, autorizado, pouso no zero, Gol 2199 com 1003. 2772. Porto Seguro autorizado, dia 2677, em Vilva de Vão 1980. Saída coral com primeira curva à direita. Transponder 0260, controle Salvador 11935. Isso é da PUCA. Dia PUCA, 350, 2704. Papa Papaz, do Requiem Delta, desça a via para 2010, que é NH1 03. Autorizado a final do procedimento em aliança que se repista no zero, chame estabilidade. 710 para 2000, com 1013, autorizado 73, está 1 a 0. Panamá 312, Juliette, portão 03. Juliette 03, com 1312. Vibração para sequenciamento, curva esquerda, proa 2, 10, e seu limite é o localizador, está 3304. Esquerda 2, 10, limite ao localizador, está 3304. 3304, peça para nível de voo 050. 50, está 3304. Nos fala 124, livre direito, chancel 121, decimal 1. Direita 2101, normal. 3304, desce para 4000 pés. 4000 pés, 3304. Diogo 2199, virou. 2199, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, pode ser Juliette, normal. 3859, ação de identificação, chegada a bom, foi autorizado, desça para o nível de voo 080, QNH1-03. 9541, reduza para 2009. 2009, do 9541. Azul 2704, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 9, Juliette, portão 62. Juliette 62, 9 não. Portão? Chame centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 4304, confirme a velocidade indicada. 2-0-9. Completa, final, chame torre, frequência no 8.95. No 8.95, pode abrir. Azul 9541, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 0.5, seu limite é TB Mike 1 no 0 de Simbro. Relativo esquerda, 0.15. Azul 9541. Desça para 4.010, QNH 1 no 0 no 3. Romeu, quebrado o controle, prossiga. Gente, mantém escuro do controle, 500 pés, Romeu, quebrado. Pô, acho que o breve confirmou, Robson 44. Pois não, no 7, confirmando o vento. Vento 060 graus com 9 nós, pistão no 7 disponível. Ok, tá, cancela para pistão no 7, vai acusar a base para o no 7, ok? Gente, regras visuais aos 29, segue para o no 7 com base pela direita, reporte base para final. 7, reportar na base final. É 3859, reduza para 2509. Região 2000 pés, está 3304, reduzindo. Gente, aguarde o último voltou para interceptar. 304, tá, tá. Romeu Oscar Bravo, tem frequência livre. Bravo. 9541 para interceptar o localizador, curva direita para o 130, reporta estabilizado. Direita no 30, reporta estabilizado 9541, senhorita. 9541, desça para 3010. 3010, 9541. São 3304 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 140, reporta estabilizado. 40, reportaremos estabilizado, está 3304. Recebido, obrigado, livre ponto. Saulo, o gol 9095 está pronto para o táxi. Temos 168 a bordo, Verna Campinas, com 3 horas e 30 de autonomia. 095, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 90, do Apache 1, do táxi Índia. Ponto de espera Tonho, 1895, PH 1003. Padrão, Apache Índia 295, bom final de semana, gol 0095. Solo 2772 azul para puxa acionamento. Faz 3 autorizados, chama o táxi 2772. Autorizado, chamada 2772. Delta no solo 33, então o pátio. Era o espaço. Quem já autorizou o backtracker, a parte livrando. É, Salvador, bom dia. No 095 da Gol, está ingressando agora na Índia, já pronto para a decolagem. No 095, a linha decola de imediato? Sim, senhor. No 095, a linha decola da 10, vento 030 graus com 9 nós. Ali é qual da 1-0, bom, 1-0, 1-0. Reporte nacional para a ponte Serra de Santa Lima. Prato IMS X-Ray, estratégico a pista dele. 3304, 298, decimal 95. 245, bom. Na escuta da torre. Torre de Salvador, muito bom dia, Altan 3304, estabilizado IMS X-Ray 10, com a pista livre. Bom dia, Altan 3304, continue a aproximação, guarde pista livre, vento 040 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, tá, 3304, aguardando. Bem, será que o Delta frequência livre é certo, né? Azul 9541, completa final, torre 98, decimal 95. Gente, bom dia, bom trabalho, bom trabalho, seu parceiro. 095, decolado aos 35, chama controle 19, decimal 35, bom gol. Obrigado. Oi, bom dia, Azul 9541. Bom dia, Azul 9541, reparte externo. Guardaremos. altimetra 3859, pode continuar a descida, vai atingir 4000. 3859, deixa para 2010, QNH 1003. 2000 pés, 3000. 3859, apenas para informação, irá seguir tráfego um Alfa Tango 72. Já passou o Duna, mas o mesmo está com 100 nós de ground speed em redução. Negativo. Oi, 11995, QNH 1003. 1003, passe 3, passe 1, Índia, pode esperar 8995. Bom dia. Alô, Salvador, 3304. 3304, chega a virar o chamamento da Juliette. Alô, vai chamar da Juliette, 3304. 1541, livre pouso pistão no zero, vento 040 graus com 1 no NAS, altímetro no zero, no 3. 954171, ajuda lá. Para interceptar o localizador, curve à esquerda para o 145, reporta estabilizado. Reporte nacional para pouso no Zucab. Localizador, está 3.5.9. 3.5.9, aberto de transferência de comunicações. Médio, portão 8. Portão 8, está 3.3.04. Bom dia, 2772 da Azul, pode esperar da 10 para cima. Bom dia, 2772, após a aeronave da companhia na curta final ali, mantém no zero. Após a passagem da aeronave na curta final ali, mantém no zero, 2772. Na 3859, apenas para informação, há um helicóptero à direita do marcador externo, mantendo 500 pés, não irá interferir com essa aproximação. Chame, completa a aproximação, chame torre, frequência 18, decimal 95. Solos 41, livre à direita, chame Sol 121, decimal 1. 211, bom dia. Oi, só 3859, 3 pousos baixar, travado, visual com 10. 3859, continua pressionando o trabalho, pista livre. A 2772, a linha decola da 10, vento 030 graus com 1, né? A linha decola 2772. Romeu. 4 Romeu, Alfa, Kilo, 4 3. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 030 graus com nono nas, altímetro no zero, no 3. Autorizado, pouso no zero, tá 3859. Pouso 2772, decolado aos 42, chum controle 199, decimal 35, com voo. 935, 2772, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 2772, decolou na sua escuta. Azul 772, contato radar, suba para o nível de voo 180, vai direto à posição Coral. 180, direto Coral, Azul 2772, obrigado. No solo aos 44, livre à direita, chance solo 121, decimal 1. 121, no fono, está 3859. Solo, bom dia, está 3859. Está 3859, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, para o 04. Bom dia, até o Juliette Serra, pronto para Papo. Autorizado Salvador, Grupo de Zulu, Sacavão, Manati, ou no meu pé. Rota conforme a decolagem Pistão 7, curva direita via corredor Axé. Transponder 0145, controle Salvador, 1935. Sério, já tem planejamento correto, não entendi o PB. 1-0, copiado, Tesla 10, chama a torre para acionamento, 1-1-8-9-5, TH-1-0-1-3. Meu jet é livre, somente para o táxi. Salvador, Oceania 6311, informação Lima. Lima 311, Oceania, identificação, chegada vão ser autorizada. Esse é para 4.000 pés, altímetro 1013. Aqui, chegada bom, descendo para 4.000 com 1013, 6311. Solicita o arco direto, posição bom, que é maravilhosa. Foi bom, filho, 6311. Muito obrigado. Terra, altímetro no 0 no 3, e o taxa para ingresso no 7. Confirme. Recife autorizado, eu preso no 7, nível 350, decolagem no 0, primeira curva à esquerda, Puca, Jamoracaju. Transponde 5404, controle Salvador, 1119, decimal 35. Metro correto, 6392, chama o pronto, fechou o acionamento. Muito bom dia, o Gol 2196. Prossiga. Estamos no 06, informação Lima, autorização para Porto Seguro, pronto para a Copa Serita. Bom dia, Gol 2196, Porto Seguro autorizado via rota do plano de voo, nível 320, decolagem piscina 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Porto Seguro. Transponder 5405, controle Salvador 11935. Corredor Xuxa, me controle e frequência 119.35, bom voo, agradeço. O 5, da 135 ao controle, gol 2196. Treinamento correto, gol 2196, chame pronto, portão 62. Bota nessa, pronto no 62, 2196, tá? Serra, o nome do PR direto Manati, reporte visando a CTR. O nome do PR direto Manati, reporte visando a CTR. Controle USANER 6301, poderia descer direto a 2000, considerando a restrição em pelo. 6301, desça para 3000 pés. Altímetro no 03, desconsiderando a restrição de altitude em vivo. Ok, direto a 3000 pés. Aí a 319, obrigado. Direto 2772, está a 5 no milho e sudoeste de Salvador, tem serviço radar encerrado. Sobre mantém o nível de voo 80, após coral, voa em posição Raíra e apenas atente a um tráfego da mesma companhia, mantendo o nível de voo 190. Controle Léo solicitou que nós informássemos informássemos do referido tráfego. Azul 2772, concentrão para o 180. Ok, chame o controle Léo, frequência 20 decimal 1. Ele é o 20, lá no 2772. Bom dia, afirmativo, descida autorizada ainda para 4 mil pés, aguarde reautorização para o descida 9933. Chalé 6391, sem restrição de descida para 2 mil pés, QNH 10. 13, autorizado ao final do procedimento LLS X-Rate, sendo 0, sob estabilizado desconsiderando as restrições. Afirmativo, 2 mil pés, reportarei LLS 6319. Bom dia, Azul 2796. Bom dia, Azul 2796. Formação Lima, pronto, cópia. Formação Lima, pronto, cópia. Zona 70, João Pessoa. João Pessoa autorizado, via Golf 677, nível 170. Decolagem pista 10, curva esquerda, saída Conde. Transponder 02774, controle Salvador 11935. João Pessoa, via Golf 677, 1970 ao nível, decoladão 90, curva esquerda, saída Conde, transponder 0274, controle 1935, azul 2796. Alfa Portão 3, para posto de estacionamento, acende 6312. Bom, azul 2796, cotejamento correto, chame pronto. 96. 6312, portão 3, autorizado, chame o táxi. Tomarei, 6312. Controle no localizador 1639. Senhor 1319, em aproximação, recusa cheque 3, chame torre 11895, câmbio. 1895, 639. Descendo 6311 no ILS, já na sua escuta. 6311, bom dia, como autorizado, 510, 0050 graus, 12 nós, 1013, no ajuste. Ok, 6319. Tá, 63, 12 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via Taxi Índia, no ponto de espera Torre, 198, decimal 95, QNH 1013. Torre Oceané, sinal normal, só confirma, tá livre o pulso? Firme, pulso autorizado. 0 graus, 12 graus. Ok, obrigado. Salvador Azul 2796, no pátio 3, puxa, pega acionamento, posição 4. Azul 2796, pátio 3, está livre, pronto para o táxi. Livre, chamada para o táxi, Azul 2796, obrigado. 9933, terça, sem restrições para 2000, autorizado, aproximação ILS. 2000, sem restrição, 9933, 23. Gol 2196, portão 06, tá livre, chame pronto para o táxi. Autorizado, eu passo o táxi, 2196. Táxi Azul 2796, 61 na borda, autonomia 4:20, alterna Maceió. Azul 2796, dê passagem ao Airbus da Avianca. Após autorizado prosseguir com táxi até o ponto de espera da pista 90, via Patione Taxi Índia, ponto de espera Torre 98.95, QNH 093. Da passagem ao Avianca, após prosseguir com ponto de espera da 90, via Pátio 3, Patione Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste 1093, 2796. Funcionário 6311, Juliette, portão 02. Ok, para o portão 2, 6311. Salvador, bom dia, 103304, informação Mike, posição de número 8, pronto.